Eu não guardo mágoa de ninguém, porque Deus me deu o dom do perdão. Eu perdoo aqueles que não tiveram chances de ser pessoas na vida, aqueles não tiveram chances de ser pessoas na vida. Deus deu a chance, Deus deu a segunda chance das pessoas se reabilitarem na vida. A música de Deus, cantada por Pedro Oli, cantada por Pedro Oli, a música de Deus. Deus deu dom, Deus deu dom da vitória para todo mundo. Ele deu o dom da vitória para todos, para todos. O dom da vitória. Toda vitória por Pedro Oli, tchau!